bem-vindo a mais um programa Fala Coração. Andar nesta estrada por caminhos incertos, tão longe e tão perto do que eu quero ser. Cantar uma balada de sonhos dispersos, braços abertos para te conhecer. Mas na verdade estou aqui para te sentir, para te ver a sorrir. Estou a aprender a ser feliz. Às vezes sem querer, talvez também queira cantar-te baixinho, dar-te um carinho e tudo esquecer. Acredite em você mesmo, pois é só você que pode se auto-julgar. Ouse, arrisque e nunca se arrependa. Não desista jamais e saiba valorizar quem te ama. Esses sim merecem o seu respeito. Quanto ao resto, bom, ninguém nunca precisou de restos para ser feliz. Então, esteja atento somente àqueles que te amam, àqueles que querem o melhor para ti. Quanto aos restantes, cerre os seus ouvidos. Não lhes dê importância. Thank you.

cultive a amizade. Ter 1 milhão de amigos não é um milagre. O milagre é ter um amigo que está com você quando milhões de pessoas estão contra você. A vida não traz um livro de instruções. Temos que aprender a gerir e a administrar quem ocupa as maiores partes no nosso coração, quem ocupa as menores. E, muito além disso, quem não merece passar perto do nosso coração. Alturas na vida em que se sente pior, como que uma saída de olhar para trás, pensar no que aconteceu. O que se vê não abraz, não gritou, mas escondeu. E salta a fúria em nós, rebenta o ser mais calado. Querer puxar para vós, mostrar que está revoltado. À espera o tempo a passar, a desesperar, ganhar a coragem de gritar e gritar. Pensamos na falta que nos faz um amigo. Alguém que nos mostra luz e nos tende essa mão. Diga que a vida não é cruz, olhar para trás, pedir perdão. Nesta vida temos três professores importantes: o momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz mostra que não precisamos mudar. O momento triste mostra que precisamos mudar. O momento difícil mostra que somos capazes de superar. Vai caminhando desamarrado dos nós e laços que o mundo faz. Vai abraçando o desaliado e outros abraços que a vida dá. Vai te encontrando na água e no lume, na terra quente até perder o medo. O medo levanta muros e ergue bandeiras para nos deter. Não percas tempo, tempo corre, só quando dói é devagar. E dá-te ao vento como um veleiro solto no mais alto mar.

Não importa o quanto às vezes seja difícil, o quanto às vezes eu me atrapalho, o quanto às vezes eu seja a densa nuvem que esconde o meu próprio sol, quantas vezes seja preciso recomeçar, combinei comigo mesmo não desistir de mim. Permaneça fiel, pois a maior traição é ser infiel consigo mesmo. As a shining ray, and it shines on you. Baby, can't you see? You're the only one who can shine for me. It's a private motion that fills you tonight, and the silence falls between us as the shadows steal. Pela capa, há quem me ame apenas por ela, há quem viaje em mim, há quem queira viajar comigo, há quem não me entendeu, há quem nunca tentou, há quem sempre quis ler-me, há quem nunca se interessou, há quem leu e não gostou, há quem leu e se apaixonou. Há quem apenas busca em mim palavras de consolo.

Para que fazer justiça a quem te fez mal? Apenas sorria. Esse é o melhor pagamento. I just had a moment that made me realize that in my life I have everything and I don't need nothing else. I can go wherever I do wanna go. I can see what in the world was made for me. I can save the world tonight. I can see the gift of life. Já aprendi algumas coisas na vida. Devemos sempre pensar e repensar as nossas decisões. Depois de pensadas e repensadas, assumir as responsabilidades. Aprendi que quando desperdiçamos uma oportunidade, alguém a aproveita. Aprendi que nós, seres humanos, somos egoístas, mas também somos bons. Aprendi que é preciso esperar. Há um tempo entre a semente e a planta. Aprendi que é preciso lutar com persistência e jamais desistir. Aprendi que os amigos vão e voltam, que deixamos uns para encontrar outros. Aprendi que Deus pode fechar uma porta,